mas me deixa com vontade de te ver. Oh, menino, pra ter você comigo, faço até promessa. Te espero por mil anos sem nenhuma pressa. Só o que me interessa agora é te ter. Meia-noite só me ligando pra você. Você vai ser...